153, bom dia. Autorizada a chegada Ponte, direção para 4.000 pés, que é legal, no 0 no 0. O 897 no solo chama 1219? Sim, o 897 seu solo foi aos 48 e o solo 1219. 1219, bom. Você fala, vou... Bom dia, inicialmente Alfa e mantém-se mantém da Juliette. Alfa, 17. Salvador, boa noite, 7 no 5. Bom dia, tem um pouso autorizado na 1-0. O vento é norte com 3 nós. Obrigado, pouso 1-0, boa noite. Você está solicitado, está avisado. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Oito, nove, sete, antes da Juliette. portão 05 no 87. Portão 05 no 87. Localizador, meia 07, M-Torre 1-9-8-9-5. Torre 607, continue na final e aguarde autorização de pouso. Aguardo. Sete no cinco no solo, 5-3, direita 1-2-1-9 no solo. Direita 2-1-9 no solo, agora 7-1-5. Alô, Salvador, 1-7-5, né? 1-7-5, bem-vindo, prossiga Alfa e reporte da Juliette. Alfa, Fortaleza da Juliette, 1-7-5. No posto de estacionamento, TAM 31, no meio da gente. Enche de imediato, TAM? Autorizado, chame táxi. 607 no solo 56, à direita 219 o solo. Bem-vindos, você é Alfa e repórter da Juliette. Alfa, que é aprovado, guarde cópia, prepare-se que da El. Estabilizado, localizado. 6570, chame torre 1995. 2153, desça para 2000 pés, autorizado afinado, procedimento LS Express, reposto estabilizado no localizador. Positivo, desça para 2000, reposto 3570, mais leia, posição 3153. Caso 6570. Aguarde autorização de pouso, o ajuste é 1-0 no zero. Gente, aguardando autorização para o pouso. Salvador, vamos lá, Alfa, está. Tá, 6570, pouso autorizado, 1-0. O vento é norte, com 2 nós. A gente teve pouso, 1-0, Alfa, 6570. Uma 607, vai ingressar após Juliette, portão 612. Aprovado táxi via Índia e Alfa, teu ponto esperadão no zero, lá com a torre 1-8.95, ajustado, Mi 10. Azul 4201, no cópia. Autorizado Campinas, 340, rota conforme plano, bridge, pisou no meia, brava até o Zulu, decola no zero, curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, pós Leda, boa bridge, rota septero via 5137, transponder, controle da pele 1-9.8. Portão 01, não chega quando plano pressionar. bom dia, Santo Jesus 71, pode estar a prova. Máximo 6570 no solo 02, chama solo 219. 219, bom dia. O TAN 3171, autorizado, a linha aí decolada 110, vento é norte com 3 nós, TAN 3171. Quem seria decolada 110 na jurisdição? Inicialmente, informo que a da sua equipe está fechada e a intenção é ingressar a senhora na via Juliette para o pátio 3. Via Alfa até a Juliette, inicialmente retornando pela Juliette para o Pátio 3. Usando na Trail, TAN 3153. 3153, chame torre 1895. 1895. Gente. Sou Salvador, bom dia, TAN 3153, uma milha externa, baixo travado. Gente, TAN 3153, aguarde a pista livre, o ajustão no 010, continue na final. Pista 10 livre, está autorizado o pouso. O vento é norte com 2 nós. Livre pouso 10, TAN 3153. TAN 3171, decolado ao 05, chame o controle 19.8. 19.8, modelo. Bom dia, TAN 3171. TAN 3171, no contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, saída da EL. PM? Gol 607, senhor, não tem operador de finger aqui no 612? Gente, vou informar a senhora. Eu acho que está 670 aproximando da Juliette. 670 abre-se ingresso na Juliette e após esquerda, parte 3, atenção sinalizadores. 40-40, com foco, posição a 3, agora com 5, 3, passar. Zona 5-3, no solo 08, direito 1219, e o solo? Direito 1219, a 3153. Confirme, chamou para o azul. Confirmo, azul 40-40, com a Fox, posição é a 3, para com 5-3-4-0. Gente, confie em só um minuto. 3153, livrado, bom dia. Solo, tá 3153, bom dia. 3153, bom dia. Bem-vindo, prossiga via Alfa e reporte essa é Juliette. Alfa, reporte era a Juliette, 3153. Número 2, na minha escuta, 330, aprovado, guarda cópia, 3890. Zona 53, inicialmente Alfa, mantém essa Juliette, previsto 04, porém o mesmo se encontra se ocupado, ok? Sim, aqui tá lento até a Juliette, tá 3153 aguardando. É, noite 04, Galeão, número 3, cópia, subida da El, 360, aprovado, só um minuto. Geral 9970, a posição da chegada a Mali, desça para 2 mil pés, que é legal no 09. Zuno 53, vai ingressar Juliette, portão 07. Juliette para 07, 3153. O azul 4040, aprovado 340, quanto cópia? Pronto, cópia. Confins 340, rota conforme plano, brilha, pisolona meia, decola no 0 com curva pela direita. No perfil da Dael, Leda, após Leda, voa bridge. Onde é a terovia? 5127 transponder, controle PR 199.8. Aqui autorizado 340 para Confins, decolando da 10 com curva direita, pesquisa da El, Evo Aleda e Brick, pesquisando atraso 16 e segue lá. 5127 transponder, controle em 199 e disco 1. Portão 3, chama quando plano posicionado. 3890, cópia. Salvador, Recife, aprovado 330, rotavia Perusic 58, decola no 0, primeira curva esquerda, no perfil da Puca, Jão, transição Caju, 5135, transponder, controle 199.8. Confirmando, ok? Curva esquerda, rota via Upper Whisky 58, curva esquerda 1-0 após decolagem, né? No primeiro, no perfil da subida Puca, Jamo, a transição é Caju, transponder 5130 e o controle opera em 199.8. Só confirmando o transponder 5135. Sim, portão 4, sempre quando pronto para funcionar. Noite 04, para cópia. Galeão 360, rota via Pesolô. ONU 0, decola no 0, por curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, Porsche, Leda, voa, brilde. 5141, ao código transponde, esse controle opera em 199.8. Autorizado 360, Galeão. Já pesou ONU 0, com o ONU 1, Leda, Dael, Leda. Correto, portão 08, chame quando pronto, puxa sinal. Trânsito agora, chama 62, 11, com foco no trote. 62, 11, Galeão, nível de voo 360 aprovado, subida da EL, 1 minuto, cópia. Ok, da EL. Uno para push y acionamiento. Uno 01, autorizado, sem táxi. Autorizado 01, sem táxi azul, 4201. Uno 1, 2 Xandé, pronto, cópia. Prossiga. Galeão 360, rota Pesolo 10, decola no 0, com curva pela direita, no perfil da Dael, Leda, Porsche, Leda, voa bride, Antecepto Aerovia. 5142, o transponder, controle em 199.8. Cruzou 360, Galeão, Pesolo 10, daí o Leda, transição, aliás, direto bride após, 5142, 19.8. reto, ponto norte, chama em ponto quando posicionar. Geral 9970, autorizada a sinal do procedimento dele. Vamos na escuta. Posso tomar para iniciar o push? Por volta de um minuto, porque o nosso colega aqui da ponte está com dificuldade de iniciar a movimentação, mas eu acho que vai conseguir em um minuto. É o Azul 401. Ok. Então, está autorizado inicialmente. E o 401 sintax. Já, o Azul 401 vai iniciar mais breve e vai iniciar mais tarde. Salvador, Azul 4040 para puxo estranho. Gente, aguarde manter posição, tem um tráfego acompanhando o portão 01 para iniciando. O senhor nesse setor é o próximo, 4040. Gente, aguardando o 4040. Tem posição aguardando 390. Tenho já um tráfego da Azul no portão 3, que é o próximo. O senhor, na sequência, será com o número 3 nesse setor. 3890, na minha escuta aguardando. Salvador, gol no 642. 642, Salvador Recife, na minha escuta aguardando autorização, subida a Puca, prepare a mesma, nível de voo aprovado 390. 390, aguardando cópia, no 642. Salvador, gol no 804, para o táxi, 157 a bordo, faltando 3 horas e 35, alternativa Campinas. Cinco, sete, três e 35, e Aldena Campinas. O voo 1804. Taxi aprovado. Via Índia, Pátio Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, na torre 1895. E o ajuste 1011. Salvador, Mike, X-Ray Fox. Escuta, prossiga. Bom dia, senhor. Autorização de reboque aqui do passe 3 para o gate 10 na, no passe 1. 5362, autorizado a chegar da Ponce. Vou direto do Ponce para chegar da Ponce, que negar no 01, desça para 4 mil pés. Azul 4215 Galeão, Azul 4201. Aprovado o táxi, direita Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1 no 8.95, ajuste 1011. Direita na Índia, 10, torre 1895, Azul 4040, o tráfego da companhia já está iniciando o táxi, após o mesmo tem um tráfego da Gol. Após esse Boeing da Gol, autorizado, posicionar no 03, chame táxi. Ok, após a da companhia, tem o táxi da Gol. Após o Gol, estamos autorizados, iniciar o push, eu sou 4047. Logo, acionamento 2-1-1, pushback, acionamento, portão 9. Sente a guarda no portão 9, acionamento 2-1-1. 621. Após o... acionamento 0, 9970, pode continuar o vento? Firme, 50 graus agora com 0,2 nós. O 1642 para cópia. E agora no 642. No 642, autorizado Salvador Recife, nível de voo 390, rota via Peru Isque 58. Decola pichão no zero, curva pela direita, passou curva pela esquerda. Primeira curva à esquerda, no perfil da subida Puca, Jamo, transição Caju. 5147 o transponder, em controle opere 199.8. Autorizado Recife, nível de voo 390. Decola 190, curva esquerda, Puca, Jamo, Aracaju. E lá intercepta per Whisky 58. O transponder 5147, controle 1998, gol no 642. Portão 10, chame quando plano, posicionado. Chora, o 642. Valor 35594, Centro da Golf, possível coordenação do 150 Caju. 150, sim, que tem aprovado no 9. Se eu quero aceito no 9, eu quero correr no 15. Possível coordenar um 150, agradeço. Ok, então, na minha escuta aguardando, prepare a subida Conde inicialmente. Gente, aguarda Conde. Solo, o nome é 07. No 607, número 2, cópia, Guarulhos, subida da EL inicialmente, nível de voo 360 já aprovado. Número 2, cópia. E aguarda. 219. Lembrando, chamar a solo 219. 4201, decolagem autorizada, da 10, vento 020 graus, 4 nós. Decolagem para a 80 aprovado, subida árvore. Na minha escuta aguardando, número 3, cópia. Lembrar da azul. Federal, prossiga táxi via Alfa e reporte ainda Juliette. Informa o táxi foi quilo fechada. A intenção é ingressar via Juliette para o pátio 3, Federal. Alfa, reporta lá na Juliette, ingressando ao pátio 3. Paulo 6219. Escuta? Estimativa, eu só estou esperando porque eu estou com tráfego da TAM. Que está, já solicitou push, porém está aguardando o tráfego da Azul. Como a gente está com a restrição no pátio, só tem um ataque seu até o ponto de espera. E na sequência, eu vou liberar, assim que liberar o TAM, eu libero o seu tráfego. Para não liberar o seu tráfego, o seu tráfego fica aguardando, ok? Por isso que eu estou segurando, senhor. Sim, obrigado. 6219. Azul 4201, decolado aos 29, chame o controle, 119, decimal 8. Controle 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, muito bom dia, azul 4201, cruzamos 1200, perfil da DAEL. Azul 4201, contato radar, suba para o nível de voo 340, saída da EL. 340, saída da EL, possibilidade de voar Leda? Autorizado. Gente, Leda, azul 4201, obrigado. Autoridade 3890, após o azul, a reta corta está livre no 04, chame táxi. Oxa, né, 6211, livre pushback sonamento 9, chame táxi. Livre pushback sonamento, né, 6211. Sideral 9970, próximo ao Juliette. Ingresso Sideral, Juliette, esquerda, após pátio 3, só tem sinalizadores. Juliette, esquerda, pátio 3, atento sinalizador. Trip 5594, para cópia. Consigo, consigo, na parte. Salvador Aracaju, autorizado, 150, via Golf Master 7, decola 10, primeira curva à esquerda, no perfil da subida Conde, 5155, transponder, controle a pele 119.8. 10, vento é 050 graus, 039. Pastor, cada voz, 10, boa noite, 04. 5594. Correto, 5514, chame quando pronto puxa sinal, pátio 3. Pode puxar sinal, 5514. 07 para cópia. Cópia. 360, aprovado, Guarulhos, roda do plano, brilha, pisou no meio, para o hotel Zulu, conforme após. Decolo no zero, com curva pela direita. No perfil da DAEL, Leida após Leida, voa bridge. Antecepta, pisou no meio. 5152, o código transponder, controle opera em 199.8. Dori Guarulhos, Daia Leda Bridge, conforme o plano, Rupa Zulu 16 BH, 5152, ponto 1984. 612 portão, chame quando o plano funcionar. Chama lá. Dia Salvador, zona 7, informação, voo, simpato, visação, braço. Confirme que chamou, voo 97 no 5. Afirma. Agora como número 2, cópia, na minha escuta aguardando, subida árvore, 360 aprovado. Árvore 360 no 5. Controle 198, voo no 804. Cópia. Autorizado Brasília 380, rota via Upsilon 97, decola 10, curva direita, no perfil da Arbor, subida Arbor, Elefa, e após segue conforme plano, via aerovia. 5153, código transponder, controle opera em 199.8. assistindo o pontão do posicional. Para o táxi, China 6211, no ponto 39 a bordo, 3 horas e 42 até na Guarulhos. 6211, táxi aprovado, pátio Índia até o ponto de espera da 10, lá com a torre 1 no 8.95, ajuste 1011. Bom voo. Táxi de Índia, pátio, ponto pronto, 2995. Obrigado. Custa 3890 para o táxi, PLB 162, altera total, 2 horas e 17. 217 Natal e 1162 PLB? Afirmo, 3290. Aprovado direita, Índia, até o ponto de espera da 1-0. Quando lá com a torre 1-8.95, ajuste 1-0 no 1 no bom rosto. Direita via Índia, quando o ponto de espera 1-8.95, com a torre 3290. Obrigado. Tráfego no reboque no pátio 3, Mike, X-Ray Fox, na escuta? Na escuta. Você quer ir pro portão 10? Confirme. Pode ser, portão 10. Só pra informar, o portão 10 tá ocupado, ok? Pro tráfego da Gol. Deixa eu confirmar aqui com a companhia. É porque eu tô com aeronaves aí no pátio 3, que já vão puxar, vão chamar pro push. E eu não vou liberar seu tráfego devido ao tráfego do portão 10. Se for o portão 10, eu vou aguardar primeiro o tráfego liberal aqui no portão, porque caso as aeronaves solicitem, puxe no pátio 3, a sua aeronave ia acabar interferindo, ok? Ok, eu tiro um retorno agora, pô. 1-7-1-5, pronto, cópia. Tá pronto, não. Autorizado, Brasília, 360, volta peso 1-7, decola 1-0, primeira curva é à direita, no perfil da subida Arbor, Elefa, segue após na aerovia, 5-1-5-6, código transponder, controle APL 1-9.8. Brasília, 360, autorizado, Elefa, 1-7, roda 10, Arbor, Elefa, Porta 1-1, chame o ponto para onde posicionar. Agora. Alinhar tem a decolagem autorizada da 1-0. O vento é 40 graus e 3 nós. GP 5362, desça para 2000 pés, autorizado final em LSX3. Desça para 2000 pés, autoriza a de Duna, da presente? Exato. Pro de Duna, 5362. E aí, manter a 1-0? Ali, manter a 1-0, 5362. Solo, Mike 3 Fox. Na escuta, prossiga. Ok, então informaram que é realmente na 10 e vamos depender da liberação do, da ponte lá do avião da Gol. Ciente. É, então vou guardar, ok? Não vou liberar o seu pushback agora, justamente devido ao teu com trip já, nesse pátio 3 que vai chamar pro push, e tem mais aeronaves aí. Então, assim que o Gol liberar, a gente tem na janela já libera, ok? Seu reboque. Tá ok, então. Agradeço aí. Zero, Puka, Jamo, cruzando 1.800 pés. TAM 3890, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330, saída da Puka. Sobe 330 na Puka, TAM 3890. Voo 804, chame centro, Recife, frequência 125.1, alterna 128.8. 1251, 1228. Estimativo. Solo 35594, pronto, para pushback acionamento. 35594, autorizado, pushback acionamento, pode 3, chama táxi. Chama táxi 5, autorizado, pushback acionamento, chama táxi 5594. Nono, decolada 40, chama em controle 19-8. 19-8, bom dia. Salvador, bom dia, Xené 6201. Xené 6201, contato radar, suba para nível de voo 360, saída da EL. Saída da EL para o 360, Xené 6201. Azul 4040, chame centro, Recife, frequência 125.1. Alterna 128.8. 1251288, obrigado, bom dia, Azul 4040. Trip está atingindo 2000, totalmente visual, vai curvar um pouquinho à esquerda para descer para o localizador, ok? Nível autorizado, descida para 1.700 metros. 42, o táxi via pátio, Índia, até o ponto de esperada 10, lá com a torre 1.8.95, ajuste 1.011. 11, eu vou no 642, né, que vai estar utilizando táxi, que tem o seu ponto 0.0 e lá chama a torre. H1011, corrigindo, passarei 2223. 1011, 2223. Pronto para o táxi, alterna Campinas. 5 horas e 10, PLB 101. Ano 7, táxi à direita, Índia, até o ponto de esperada 10. Quando lá com a torre 198.95, ajuste em 11. Direita via Índia, ponto de esperada 10.198.95, 1011. 1-8-95. 1-8-95. Já está cruzando agora essa retaguarda, autorizado, sem táxi. Cruzado, sem táxi. Solo Salvador, bom dia, gol no 897, está no gate 5 com informação, gol com autorização com 5. Prepare a da El 360 já aprovada, me escuta aguardando. Aguardo. TP 5044-47 a bordo, autonomia de 12,50, alterna Salvador, pronto para registrar. 5544, táxi aprovado, em frente, parte principal, Índia, após até o ponto esperado 1-0, lá com a torre 1-8.95, ajustado em 11. Principal, Índia, ponto de esperado 1-0, número 1-8-95, com 1000.